Escuta, avisou com o campo, boa noite, tudo bem? Bom, entrou meia, completa sinal, chama agora São de Salvador, na 118.95. É, confirma a frequência? 118, decimal 95. 18.95, boa noite, tudo bem? Vai.